Lobo 715, aciona a identificação. Identificou, eu tô sem contato com o Recife também, ok? Mais 10 milhas para descida. Ok, o 2725 está passando o mastro no nível 190. A chegada é a Yaman, pista 10, ajuste 10020. Tráfego na sua posição de 1 hora, afastado 8 milhas, rumo noroeste, aeronave da companhia, no nível 160. Formação de tráfego. Ok, tráfego aqui. Positivo, está autorizado o desvio. Autorizado, Sinemel 1-4-1. Controle, comandor, boa tarde, Sinemel 0-9-7, é o controle, ajuste no 020, desça para 8.000 na chegada bom. 0-2-0, desça 8.000 na bom, Sinemel 0-9-7. Posou 2-7-1-4, suba para o nível 2-0-0, chame Recife, frequência 1-2-8-8. Subida 200, Recife 288 para o azul 24, 14, grato, bom trabalho dele, até mais. Boa, Oceano 6142, subindo sem restrições, em desvios após Romeu Fox 018, autorizado pelo centro, chamar Recife 2685, Oceano 6142. Pode dizer, Romeu Fox 018-26-15, o desenho 85, obrigado, boa tarde. Estabilizado, tá 3154. 3154, chame a torre 11895. 1895, até já. Controle 6315 da OSHA, decolou na sua escuta. Piano 6315 é o controle, está em contato. Radar suba sem restrições após 2000 linda, linda mótima, campeão. 2000 linda, linda mótima, 6315. Torre Salvador, então 3154, passou de Sierra agora. Francisco, 154, boa tarde, Virginia Salvador, pouso autorizado, pistão 0, ventana 60 graus, navegante. Autorizado, pouso, pistão 0, tá 3154. 4, aciona identificação. Identificou, a gente faz 4. JV 34, contato radar estabelecido, azimuth 234 a 60 milhas afastado, ajuste 1020 e desça para 5.000. Vai descer para 5.000, ajustado 1020. Para descer o azul 275. 2715, desça para 6.000. 6.000, ajuda 275. Voo no 097, velocidade 250 nós. Voo no 097. 250 nós, voo no 097. Aqui no Salão da Barra, vai descer para 500 pés para sobrevoar na Grande Salvador. 3154, fala sua nave direita, Salona, 219. 219, Alivrata, 3154. Saída prevista para a transição, ele é para número 2 para cópia. Que é a transição Elefa, qual é a saída? Arbor, transição Elefa. Arbor, ok, obrigado. O 2017 pronto para cópia? Autorizado Leão, nível 240, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5467, coteja. Vai pra Gol 2017, confere. 5467. Coral 180, curva direita após 208, 5467 ao transponder. A informação para o Gol 2017. Frequência reportada, confere? Confere, nível 240, confirme. 240. Fulgamento correto, para o feedback acionamento. Estamos prontos. Solo Salvador, boa tarde, senhor 3154, Ivan, 6. Boa tarde, Taxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, senhor 3154. 6321, pronto para cópia? Pronto, é 321. P321, autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5475, coteja. Autorizado nível 360, para Brasília, Pêndulo 17, Arbor, Elefa, decolando a 10, curvando para a direita, 1208 e 5475, transponder. Fechamento correto, chama para o pushback funcionamento. Certo. Salvador, boa tarde, o Azul 4065, com a informação Lima, nível 340, Campinas. 465, autorizado Campinas, nível 340, via Pêndulo 10, Pubá, via Pêndulo 16, saída da EL, e da Mótica, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5454, coteja. Ciente autorizado nível 340 para Campinas, via rota do plano, via Pêndulo 10, Pubá, via Pêndulo 16, decola fixo 10, primeira curva direita, da EL, Leda, Mótica, transponder 5454, controle de PN1, 120, decimal 8, azul 465. Fechamento correto, chama para o pushback acionamento. Sim, a gente vai reportar quando pronto para o push e acionamento. Azul 470. Salvador, Bono 967, tentativa de autorização Galeão. Guarde qual é pela 967. Aguarda 967. 3154, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, só 3154. Bono 967, pronto para a cópia? Pronto, 967. Autorizado Galeão, nível 360, via PN November 857, saída da EL, Leda, Irumi, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5472, coteja. Galeão 360, PN November 857, da EL, Leda, Irumi, decola da 10, curva direita, 208, 472, 1967. Sejam atletas, para feedback acionamento. Localizador, já avisou com a 10, Gol 966. Este Gol 966, veio achar que o trem chamentou, e 1895, câmbio. 1895, até daqui a pouquinho. Azul 2725, está autorizado a aproximação em Eliane. Autorizado em Eliane, Azul 2725. Autorizada, pistona 0, vento 180 graus, 1009. Aqui livre pouso na hora 0, Gol 1966. Bono 097, passa 7.700 na descida sem restrições até 2.000, número 3, fala Paul. É 2.000, número 3, Bono 097. Azul 2715, helicóptero em patrulhamento a 500 pés do farol do Monserrat, não irá interferir com a sua aproximação. 2715. TV 34, passa Mari na chegada Mari. DAV 34, passa Mari na chegada Mari. Afirmativo. O 097, reduza para 220, 2209. 220, 1097. Confirmando o reto para o Golo 96. Salvador, boa tarde, Oceania 327. Sim. Afirmativo, a quanto está sendo a nossa frequência, senhor? Afirmo. Ok, só uma informação por enquanto, é para Ilhéus, qual é a subida prevista? Qual o nível? O nível 240. Subida prevista, Coral. Grato, vai chamar mais próximo, obrigado. Prosseguindo a descida? Eu e 34 será autorizado a descida em breve. Enter. Gol 1097, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, 1097. Jeep 34, desça para 2000. Descendo para 2000, Jeep 34. Bono 097, helicóptero no farol do Bonserrá, 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Senhor número 2, o número 1 está 4 milhas para passagem sobre o marcador. Reduz agora para aproximação e cheque pré-pouso, gol 1097. Número 2, reduzindo, gol 1097, centro próximo. Azul 27105, está agora 3 milhas para passagem sobre o marcador, em aproximação, cheque o trem, torre 1895. 2145, boa tarde, senhor. Solo Salvador, gol 1884, informação Lima, parada Caju. Jeep 34, controle. A escuta prossiga. Detonação esquerda, proa 030 em descida para 2000, limite ao localizador. Esquerda 030 para o Jeep 34. 5502, coteja. Autorizado Aracaju, nível 230, gol CID 177, decola é da PUCA, transição Aracaju, decola 10, curva esquerda, controle 1208, transponha 5502, 1884. 1884, cotejamento correto, chama para pushback-sonamento. É, a última informação que tínhamos do centro é que Aracaju estava abaixo dos mínimos instrumentos, vamos verificar, ok? Ok, graças. Prologou 2017 para pushback acionamento no 8. Sem pushback acionamento? Gol 2017. Autorizado já para o táxi. Chamada para o táxi, 2017. 7. Jave 34 para interceptar o curso do localizador, direita proa 075, está autorizado, aproximação ILS. Direita 075, está autorizado ILS, o Jave 34. 097 me escuta? 097, prossiga. Mude saída para a saída da El Coral. O restante da autorização permanece. Ok, da El Coral. Alfa Tango Tango, é o controle. Voe Mari, chegada Mari, pistão no zero, ajuste no 020. Mari, chegada Mari, Alfa Tango Tango. No localizador, vou no 097. Falou 097, 2 milhas e meia para o externo em aproximação. Cheque o trem, torre 1 no 895. 895, vou no 097. 4462. Acione identificação. Positivo, contato, rodar em coral, desça para 5000, voe direto ETAP, chegada Mari, pistão no zero, ajuste no 020. ETAP, ajuste no 020. Estacionamento, voo no 967, portão 9. Voo no 967, aguarda um minuto, aeronave no 08 da companhia já foi autorizado no céu para o chuveiro de acionamento. É o número 2 do setor. Mantenha a posição e aguarde a autorização. Gente, aguarda voo no 967. Peça no 020. No 5, solo 02, à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, boa. Boa, azul 27, 15. Azul 27 no 5, alfa, quilo 43, fica atento ao balizador. Alfa, quilo 43, atento, azul 27 no 5. 0. Livre pouso na 10, boa na 097. U2097, me escuta? 2097, prossiga. Confirme, já iniciou o pushback? Sim, Matheus. 7. Falou, Salvador, azul 4065, na ponte 3, para o pushback e treinamento. Confirme? É o azul 4065, ponte 3, pushback, acionamento. Azul 2065, autorizado 03, chame o táxi. É, só confirmando, é o 4065, autorizado, puxa, acionamento, reporte para o táxi. Afirmativo, azul 4065, autorizado, pushback, acionamento 03, chame o táxi. Seguinte, 4065. Vai tirar um procedimento de ILS X-Ray da pistola 0, chame Torre Salvador, 1118, decimal 95. Vai chamar a torre 11895, jeito 340. Torre Salvador, jeito 34. Jeito 34, boa tarde, continuando a aproximação, guardando pista livre, altímetro 1020. Afirmativo, continua a aproximação, com o seu pouso baixado travado, G34. Voo 1097, solo 04, à direita, na Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219 na Fox, voo 1097, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 1097. 1097, Alfa, reporte antes da Gillette. Alfa, Gillette, voo 1097. Teve 34, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus com uma dúzia nós, 12 nós. Livre pouso para o jeito 34. Do 02017. Autorizado táxi até o através do portão 62, aguardando Embraer da Azul para prosseguir até o ponto de espera como número 2, o ajuste do altímetro no 020. Ok, até o através do 06, aguardando o Azul para prosseguir como número 2, 2017. No 0020, me escuta? Prossigo 1967, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, autorizado inicial pushback portão 09, chame táxi. Informo que Boeing da companhia aguardando na Juliette, a posição 09. Após a aeronave liberar a retaguarda, veja o posicionamento na próxima 1967. Voo 2097, aeronave da companhia aguardando no 09, liberar o setor da retaguarda para iniciar o pushback. O 2791, na sua identificação. O 2791, no contato radar, 79 milhas, nordeste de Salvador. Oi, Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi. Reposto para descida. Ajuste no 020. Papapá, Alfa Tango Tango, autorizado direto e TAP. Direto e TAP, Alfa Tango Tango. Azul 4462, informa um Alfa Serra 50 a 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Azul 4462. Para o táxi Azul 4065-99 a bordo, autonomia de 4 horas e 45 minutos e o alternado é Ribeirão Preto. Confirma só o POB, por gentileza. POB 99, Azul 4065. Azul 4065, Índia, ponto espera, torno no noite decimal 95, agente 1020. 1020, livre táxi até o ponto espera, 1020, pronto, torre 295, Azul 4065. Bom dia. Voo 2097, autorizado táxi como número 2, ponto espera, ajuste no 020. Livre táxi, número 2, 2020. Paulo, boa tarde, vai, Fox. Confi? Vou passar o meu Fox mais para a área de cidade. 462, sem restrições, essa para 2000 pés, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, reposto estabilizado. Azul 4462, desce para 2000 pés, ajuste no 020. Ainda não consegui compreender a matrícula da aeronave. Rafa, o meu Oscar Mike V, tá isso? Papai, o meu Fox Mike Vita, não tem seu plano de voo aqui, cheque equipamento de ar, a transmissão está muito ruim. 2/2 ainda. Para o táxi, voo 967, 175, 13h40, Campinas. Voo 967, autorizado, ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 020. Vem táxi, até o ponto de espera, com 020, ponto de espera 295, 1767. Voo 1097, aguarda só um minuto, a aeronave da companhia passar via parte principal. Após liberar o setor, ingressa Juliette, portão 09. Gente, visual aeronave, enquanto passagem, ingressa Juliette 09, 1097. Parte militar, ali, frequência, boa tarde. Ingresso. 050, quantidade de baitaca, 3972. Seu perfil vai seguir um Charlie 402 com 200 de ground speed. Assim é, estabelecimento 2017, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Lê manter no zero, gol 2017, bom dia, boa tarde. Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, prossiga. Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, confirme estimado de pouso. Sou 836. Papá Romeu, Romeu, Eco Índia, confirme. 1836. 327, 1 minuto, cópia. Na sua escuta, obrigado. Está livre para coordenação, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, decida a critério. 8, bom, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, até a próxima, 4065. Moto de espera, 90, bom, 967. 020 060 2 Portão 1 1884, aguarda pushback acionamento. Aguarda. Os na Dael. Azul 4065, contato radar, via saída da El, submantenha 340. Ciente, é, via da El, nível 340, azul 4065. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, sem restrições, desça para 3 mil pés, permaneça justo. 3 mil, sem restrição, Alfa, Tango, Tango. São 3172, sem restrições, desça para 4 mil pés. Sem restrições, 4 mil pés, na 3172. Voo 9620, desça para o nível de voo 050. 050. Pode aprovar a etapa direto? Mantenha o perfil número 4 na aproximação, voo 9620. Espera. Avisado no LS, azul 4462. Azul 4462, complete não procedimento, chame Torre Salvador, 1118 decimal 95. 18954, azul 4462. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, desça para 2 mil pés, ajuste no 020. Autorizado no procedimento LS X-Ray, da pista no 0, repassabilizado. 2 mil, autorizado LS X-Ray, repassar estabilizado, Alfa, Tango, Tango. 462, reporte passando Simbra, com trem checado, altímetro no 020. Oito, oito, quatro, no 612, autorizado, chame táxi. Autorizado, vou no 884. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, informo Alfa Serra 50 a 500 pés, próxima à duna, no irá interferir na sua aproximação. Mestre do prato, pegou Alfa, Tango, Tango. Zero no 7, decola 1 no 3, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom. Controle, voo 2097. Voo 2097, contato radar, via saída da El, submantenha 240. Via da El para 240, 2097. Quatro autorizado por uso, pistão no zero, o vento 180 graus com 09 nós. Repouso, pistão no zero, azul 4462. Azul 2711, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. Para 060, 27. Confirme pro controle. A Serra November, prossiga. Solo Gol 1884, pronto para o táxi, POB 090, autonomia 2 horas e 20, alternativa Salvador. 884, informo que Aracaju encontra-se abaixo dos mínimos do FR, com visibilidade de 2 mil pés, confirmando 2 mil metros e teto de 1 mil pés. Chuva moderada. Tá, certo. Eu prossegui o Gol 1884. Gente, Gol 1884, autorizado o táxi. Via Índia, ponto espera, torre 18, decimal 95, ajuste de altímetro, 10020. Autorizado via Índia, ponto espera da 10, ajuste 10020, na torre 25, Gol 1884. Papá Uniforme Lima Serra November. Mantenha-se em condições visuais. Ajuste em Salvador 0020. Reporte ingressando na CTR de Salvador. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, Alfa, mantenha-se a Juliette. Alfa, mantenha-se a Juliette 4462. Recebimento 327, na escuta. Prossigando, senhor, na escuta. Guardião 05, prossigo. Guardião 05, no através do Sul, Salvador. Gente, mantenha o farol de Itapuã, aguarde transferência para torre. Farol de Itapuã, aguarde a transferência. Bom, coral. Decola da pista na zero com o correio direito, o código 5533 e o controle de saúde no 208. Ok, autorizado para Ilhéus, via Golf 677, nível 240 da El Coral, pista 10, curva direita 5535 208. O Xané 6327, correto, chama pronto, pushback acionamento, corta 0-0. Chama lá. Azul 4462, Juliette, confirmando Juliette 03, portão. Juliette 03, 4462. Nosso procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Jogo 95, graças a Deus, não. Compondo. Então, 3172, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, reposta estabilizada. 2 mil pés, reposta estabilizada, X-Ray, não, 3172. Santango. Altímetro 1020, o vento 170 graus, com 10 nós, com 10 nós. Prossegue pouso 90. Afirmativo, senhor. Alfa Tango Tango, inicialmente pátio 3. Gente, continua a aproximação, papapá, Alfa Tango Tango, aguardando o pistão 90 livre. Aguardando 90 livre, Alfa Tango Tango. Vazião 05, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 118, 95, Vazião 05, graças. Muito bom dia, o Xené 6320, autorização para pushback acionamento. Está na 14, remoto 14. O Xené 6321, remoto não 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, 6321 chamará, pronto táxi. É? John 05, estou com o tráfego, já passou o marcador externo. É um Cessna 402. Tem condições de efetuar o pouso pairado na cabeceira 35. O vento é 170 graus, uma dúzia nós. Temos condições sim, cabeceira 35, o Guardião 05, graças. Gente, importa na curva final para o pouso 35, Guardião 05. 505. 11, desça para 4 mil pés sem restrição. 4 não vai interferir com a aproximação. O vento é 160 graus, com 12 nós, uma dúzia nós. Tem pouso autorizado, pistão no zero, Alfa Tango Tango. Ô Alfa-Tango, autorizado no 0, Alfa-Tango, 7, Bravo. Oito-quatro, decolo 2-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, boa, 8-8-4. 3-2-1. Mestre 3-2-1, prossiga. Ah, não, desculpa, senhor. 8-8-4, contato radar via saída Puca, submantenha 2-3-0. Submantenha 2-3-0, voo no 8-8-4. Comandão na 7, restrito no meu pause inicialmente, o restante da subida até o 085, coordenando com o controle Salvador. O código 5443 e o controle de saída no 208. 2, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo, 3172. Correto. Chame pronto. Confirmando, confirma pelo bem parte, o Zulu até Romeu? Ah, o Zulu está no mesmo, três a bordo, está no táxi. Gente, pressionamento, táxi e decolagem, chama a torre, no 8 decimal 95, o ajuste do altímetro no 020, Zulu até Romeu. Controlado, ventuno 60 graus, com 10 nós, guardião 05. Entendi, 160, direto 4 graus, guardião. Adicionando o procedimento ILS X-Ray, a pista 1-0 é estabilizada. Contada estabilizada, 2000-9620. Centro, voo no 967. Dois Salvador, voo no 967, prossiga. É, Paris Abinésio, 967. Voo no 967, aguarde coordenação com o Centro Recife. Centro, aguarda 967. Posição. Chegou. Um pouquinho à esquerda, já... na curtíssima final para pouso direto no Pate 4, Pate do Graé, é um helicóptero da Polícia Militar, não vai interferir na aproximação. O vento é 1,70 graus, com 1, 2 nós, 1 dúzia nós, altímetro no 020, tem pouso autorizado, pista no 0. Na frente do tráfego do Graé, sempre pouso pista 10, só 3, 1, 7, 2. Ono 967, chame Centro Recife nas frequências 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-1395, Ono 967. Salvador, boa tarde, 3217, informação Lima. 3217, boa tarde, via chegada bom, se desce até o nível de voo 050, ajuste na 020. 050, via bom, 3217. A Pá Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. A chamada de color de Serra em Diaconilha, está com controle de Serra, isso de Alta Lima. Água de 510, com 3 a bordo, pode tocar 1, 2, 1, Romeu Oscar Bravo. 2-0, ali. 510, ajuste na 020. Autorizado o cruzamento da 1-0 entre Duna e Simbra. Repórter visual com Serra, Uísque e Delta Lima. Sim, bravo. Interceptou o cruz localizador, o slide também capturou. Visual, gol no 620. Gol no 620, só para informação, tem um tráfego que vai cruzar o eixo da 1-0, um Romeu 44 a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Está na sua posição de 11 horas, 5 milhas, rumo sudoeste. Complete final de procedimento, chame Torre Salvador, 118 decimal 95. 295, paciente, obrigado. Gravador, Golmo 620, boa tarde. Golmo 620, reporte Simbra. Controle checado, altímetro no 020. Portarão. Controle 172, solo V25 à direita, Foxtrot. Solo 121, decimal 9, boa tarde. Positivo, direita, Foxtrot, 219, boa tarde. Controle 1972, até mais. Já fixou no 0, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado, 27. É o 3172, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3172. Pistão no zero, tráfego avistado, vento 170 graus com 1, 2 nós, uma dúzia nós. Sim, foi Salvador, o Patarrão Rio do Luta, Romeu com 3 andados, autonomia 3 e 30. Alternando cair de pé, é uma calçada. Zero táxi, Zulu, Hotel Romeu, reporte na Papá para ingresso no 7. Papá na Papá, ingresso no 7, Zulu, Hotel Romeu. Solo, Salvador, está seguindo o posição 1-5 da Lima. Está 3-1-5-5, informação Mike, ajuste no 020, aguarda o instante cópia, prepara da Eulia da Mótima. Aguardando. Paulo Salvador, gol 966. Pode coordenar por gentileza Campina Grande 370, se a gente dá Mike. Gente, no 966, número 2, Mike confere, prepara a saída PUC, aguardando cópia. Saída PUC, aguarda cópia, 966. A 3172, Juliette, portão 2, Fátima 1. Salvador, o Xené 62-63-21 pronto, na 1-0. Pode 6321 ali, mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, onde está 6321? Turno 620, solo 29 à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, grato, porta. Zulota Romeu, autorizado ingresso, pistão no 7, táxi via pista, reporte cabeceira 1 no 7, pronto para decolagem. Confirme, 1966, aguarda só um minuto, Campina Grande, prepara a saída Fuca de Par. Fuca de Par, pois isso é uma informação, as torres de iluminação do pátio estão todas acesas. A gente já observou isso aí, mas isso aí é com infra-aero, a gente vai informar novamente. Ah, positivo, é só pagar um toque aí para economizar. direita, agora nós no GQS, graças, 895. Grande abraço, frequência ali para coordenação, até o regresso. Tá bom. 7-1-1, boa tarde, altímetro 020, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 271. Ah, 3155, pronto, código. 3155, autorizado, senhor Bravo Golfo Romeo, Rio, 3110, pai, Piraí, confirmando, DCT, Dádio, Sérgio Conforme Norte. Nível 320, saída, Daon, Lida, Nativa, decola da pistola 0 com curva direita, código 5537, controle no 208. 6321, decolou. Panel 6321, contato radar, via saída Arbor, submarino, tenha 360. Via Arbor, 360, Xené 6321. 0, vento 1, 70 graus, com 12 nós, 1, 12 nós. Sente livre pouso na 127, 11 das 1. Salvador, Zulu, tá arrumando. Zulu, Romeu, mantém a posição. Gol 966, autorizado, senhor Bravo Kilo Golf, via Peugeot 190, restante conforme, nível 370. Saída, Puka, Jomo, Zipar. Decola da pista 190 com curva esquerda, código 5555, controle no 208. Autorizado, senhor Bravo Kilo Golf, 370, nível via Peugeot 190, saída Puka, transição Jomo, depois Zipar. Decola da 190 com curva esquerda. Acendo o transponder 5555 e o controle 1208, gol 966. Gol 966 correto, chame pronto para o chiveque aqui acionamento, portão 04. Chamo pronto, 966. São 3217, chame final Salvador na frequência 119.8. 198. Ingresso a Juliette, portão 08. Ingresso 08, bola no 620. Tango Tango, livre acionar, 180, reporte para ingresso, parte principal. Romeu Zulu, Hotel Romeu, atento à esteira do ATR. Quando pronto, livre decolagem da 17, vento 170 graus com 08 nós. Zulu, Hotel Romeu, pronto, e iniciará a decolagem da 17. Rapa Uniforme, Lima, Serra Novembro, confirme o tipo de equipamento e PLB? Serra Novembro é ciente, acendo o código transponder 0120, só confirmando, o senhor procede de Serra Novembro é Serra para Vera Cruz. Segue o Boeing da Gol que vai parquear no 08, após pontuar no pátio, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre no 8.95 para o cruzamento. Boa tarde. Controle Salvador, é o Papa Romeu Zulu, Hotel Romeu. Papa Romeu Zulu, Hotel Romeu. Mantenha em condições visuais, corredor astral no meu pé. Mantenha em condições visuais, recita mil pés do Zulu, Hotel Romeu. Papa Romeu Zulu, Hotel Romeu, confirma para o ideal para o destino? É a 276, 276, Zulu, Hotel Romeu. 1 no 966, confirmar, é acionamento de um dos motores na marcha lenta? Afirmo, senhor. Gente, autorizado acionamento na posição, chame pushback. Autorizado acionamento na posição, chame pushback, 966. Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu. Mantenha inicialmente o corredor Axé ou Romeu Pés. Manterá Axé, Romeu Pés, Zulu, Hotel Romeu. Chamador? Autorizado, estamos entrando, metal 45, livre frequência, vou dar. Pausa 3155, condição 1 no posto de saneamento. 3155, fique atento à aeronave da Gol, acionou um dos motores no portão 04, na marcha lenta. Autorizado, pushback acionamento 01, chame o táxi. Papá Romeu Zulu, Hotel Romeu, só confirmando, por exemplo, para o destinar 276. Afirma, Silva, 276 para o Zulu, Hotel Romeu. Postos visuais autorizados direto ao destino, suba e mantenha o 085. Confirme novamente a mensagem do Zulu, Hotel Romeu. Papá Romeu Zulu, Hotel Romeu. Suba em condições visuais para o 085, direto ao destino. Direto ao destino, 085, Papá Romeu Zulu, Hotel Romeu. Sanemia 321, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 128.8, 126.0, Sanemia 321. Somente perfil, Sanemia 314. Papa Romeu, Zulu Hotel Romeu, quando possível, estimar de pouso. O Zulu Hotel Romeu, eu não olhei pro 08, confirma Natal. Gente, pronto, cópia. Olhei pro 08, autorizado Natal, via Zulu 21, 250 nível, saída Puca, Jamo, Zipar. Decolando da 10, com curva à esquerda, código 5430, controle no 208. Correto, chama pronto para o acionamento Olimpo 08. Pronto, a 3155 está com 178 a bordo, alterna com 3 horas e 50 para o táxi. Tá, 3155, Índia, ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste o altímetro no 020. Rio 20, e a Índia, até o ponto de espera lá, 295, na 3155, boa tarde pra gente. Boa, Gol 1097, informação Mike. Gol 1097, confirma o horário do plano de voo? Tá por 15, tá cedo ainda, só se tiver alguma coisa aí. Confirmando, estará pré-ativo no nosso sistema entre 3 e 4 minutos. Positivo, estamos aqui na sua escuta, o 0097. Não teria uma previsão aí de saída? Confirma a rota? Essa é o Zulu 21. Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. 3217 Alfa, mantente da Juliette. Alfa 5. 3217 Alfa, mantente da Juliette. Alfa da Juliette, 3217. Bruno 966, autorizado para o pushback acionamento no 04, chame táxi. Autorizado para o pushback acionamento, chame para o táxi, 966. Confirmando o chiné 6327, chamou por alto para o pushback acionamento no 05? Ah, sim, irmão. Aguarda um minuto. Bruno 966 na escuta? 966. Bruno 966, filtro e pushback simultâneo com a aeronave.